mundo está viciado em dramas, ambição, individualismo, grana. Só sente atração pelo que traumatiza, que manipula, desinforma, deixa feridas no exterior, tenta acabar com o terrorismo. Mas nos Estados Unidos é que mora o perigo. A grande CIA, os Bloods e o KKK, os verdadeiros ambiciosos estão lá. E se você só ama sua raça, abre espaço pra discriminação, pra guerra, conflito, desunião. Você precisa espalhar o amor, controle sua mente, medite, deixe sua alma seguir para o amor sem limites. Crianças machucadas, ouvimos seu choro. Nos Estados Unidos aquele choro é um grande coro, pai. Nos ajude, dê uma luz aí de cima, porque me questiona onde está o amor nas periferias. Não é mais a mesma coisa de antes, tudo vive mudando, ninguém ajuda ninguém, ninguém levanta outro, mano, dia estou estranho. O mundo enlouqueceu, parece, todo mundo é ateu. O amor e a paz são poderosos, usem eles, esqueçam os negócios. Não julgue, ajude, plante o amor. É preciso ter coragem, fé no Criador. O mundo se desintegra em ambição e satânico, vi mãe em pânico com o resultado que passou. A justiça liberou mais uma assassina. Eu acredito só na justiça divina. Não consigo parar para ficar em paz. Sacrificarem crianças e oferendas a Satanás. E tem mais: guerra por petróleo, vingança, invasão de território. Vejo a criação de vírus para matar o vejo com o antivírus. Superfaturar o vejo na cadeira elétrica. Morte infernal, às vezes morre inocente. Injeção letal. É violência familiar, é violência no trânsito. É tantas doenças, mortes, famílias em prantos. É a mãe desesperada que joga o recém-nascido no lixo. É irmão que mata o outro como um bicho. Um ser sem valor, periferia, onde está o amor? Tem uma necessidade de mau sofrimento. Tem uma força que vem lá de dentro, do meu ego, do meu coração. Acredito na esperança, na solução. Caminhe comigo para a revolução. Vamos tirar do papel, botar em ação. Tu não sabes quanto és forte, irmão. Não julgue, ajude, plante o amor. É preciso ter coragem, fé no Criador. O mundo se desintegra em ambição e dor. Pergunte-se aonde está o amor. Sinto o peso do mundo nas minhas costas. O mundo está virado pelos avessos, é foda. Conforme envelhece, as pessoas ficam mais frias. As mulheres não se preocupam que o seu cara só foi estreia. A maioria de nós só pensam em ganhar dinheiro. O calor humano se foi, ficou um espelho. O egoísmo nos faz ir na direção errada. A mídia só exibe informações erradas. Imagens negativas são o critério principal. Mundo é sacanagem, desaliena, sou brutal. Contaminam a mente do jovem mais rápido que bactéria. Tipo um animal nascente versus uma fera. As crianças querem fazer o que vem no cinema. O crime, o ódio, o negativismo entrar em cena. Mais um lixo fonográfico que controla o povo. E a gente sempre assiste, é ano de novo. O que aconteceu com os valores da humanidade? O que aconteceu com a justiça e a igualdade? Em vez de amor, espalhamos a minosidade. Guerras entre povos, guerras nas comunidades. É por isso que às vezes eu me sinto mal. É por isso que às vezes eu me sinto down. Preciso seguir em frente, valorizar minha vida. Preciso manter a minha fé sempre viva. Não julgue, ajude, plante o amor. É preciso ter coragem, fé no Criador. O mundo se desintegra em ambição e dor. Pergunte-se aonde está o amor. Resgate seu valor, ponha em prática o verdadeiro amor. Cague errado com o mundo, população individualizada que vive no fogo, fé na valha. O amor verdadeiro é que pensa em pório. É tanta disputa, diferença que às vezes choro diante de tanta ambição. Da loucura por dinheiro, por bens, traição. O amor verdadeiro está extinto, secou. Mas Jesus pregou, mostrou. Não é papo de crente, não tem o religião. Que também é capitalista, comércio de região. A região não se limite pra se amar. Religião, TV, querem te enganar. E o mundo se desintegra como poeira no ar. E com ele, a verdadeira arte de amar. Abrace seu pai, beije sua mãe, respeite seu amigo, acredite na paz. Traga sentimentos bons para a sua vida. Ambição, inveja, cicatriza essa ferida. E aí, irmão, você já beijou sua mãe? Agradeceu por ela existir? Fez que te ama sorrir? Ou só fez ela sentir desgosto e chorar? Querer crescer, aprenda a amar, vestir a camisa, me ajudar. Periferia é hora de reagir, revolucionar. Não julgue, ajude, plante o amor.